atender. Agora o nosso amor pra seu governo já morreu. Voltar, porém você não me atendeu. Agora o nosso amor pra seu governo já morreu. Anos em seu rádio pela USP FM de São Carlos, agora com a USP FM da nossa Pauliceia Desvairada e a mais nova da rede, a USP FM de Ribeirão Preto em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Rasguei a minha fantasia, o meu palhaço, cheio de laço e balão, rasguei a minha fantasia. Guardei os guizos no meu coração. Somente com sucessos carnavalescos Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Conjunto formidável que atuava em várias emissoras do Rio e fazia sucesso nos salões, com lindas melodias. Estamos enfocando Quatro Ases e um Coringa, que defende este conjunto do Haroldo Lobo, Pescador. Raul Moreno e o seu sucesso carnavalesco. Raul Moreno e esta melodia que permanece até hoje. Raul Moreno, em roupagem do saudoso maestro Astor Silva. Raul Moreno, do Monsueto Menezes. A fonte secou. Domingo é dia de pescaria, oi, lá vou eu de caniço e samburá. Maré está cheia, pico na areia, porque na areia dá mais peixe que no mar. Domingo é dia de pescaria, oi, lá vou eu de caniço e samburá. Maré está cheia, pico na areia, porque na areia dá mais peixe que no mar. Todo bom pescador ama o sol, todo bom pescador pesca em pé. Não precisa pescar de anzol, é só com os olhos feito jacaré. Ei! Domingo é dia de pescaria, oi, lá vou eu de caniço e samburá. Maré está cheia, fico na areia, porque na areia dá mais peixe que no mar. Precisa pescar de anzol, é só com os olhos feito jacaré. Ei! Domingo é dia de pescaria, opa! Oi, lá vou eu de caniço e samburá. Maré está cheia, tá cheia, na areia, opa! Porque na areia dá mais peixe que no mar. Domingo é dia de pescaria, oi, lá vou eu de caniço e samburá. Maré está cheia, fico na areia, porque na areia dá mais peixe que no mar. Todo bom pescador ama o sol, todo bom pescador pesca em pé. Não precisa pescar de anzol, pesca com vários peitos jacaré. É! Domingo é dia de pescaria, oi, lá vou eu de caniço e samburá. Maré está cheia, fico na areia, porque na areia dá mais peixe que no mar. Me tratares assim, só na hora da sede é que procuras por mim. A fonte secou. Quero dizer que entre nós tudo acabou. Eu não sou água pra me tratares assim, só na hora da sede é que procuras por mim. A fonte secou. Seu egoísmo me libertou, não deves mais te procurar. A fonte do meu amor secou, mas os teus olhos nunca mais vão me secar. Eu não sou água pra me tratares assim, só na hora da sede me procuras por mim. A fonte secou. Quero dizer que entre nós tudo acabou. Teu egoísmo me libertou, não deves mais me procurar. A corrida, meu amor, secou, mas o Jesus nunca mais a me enfrentar. Morou? Somente com sucessos carnavalescos. Você está ouvindo pela Rádio USP FM da cidade de São Carlos, Rádio USP FM da nossa Pauliceia desvairada, e agora com a mais nova emissora da rede, a Rádio USP FM de Ribeirão Preto em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Julinho, o nosso intervalo, e na volta, em nosso coreto imaginário, aqui estarão Nuno Roland, Nelson Gonçalves e o Rei da Voz, Chico Alves.